sendo chiado da chinela. Quando o riacho vira caminho de pedra e a voante vai embora, procura a verde do chão. A terra seca fica só e no silêncio, que mal comparando eu penso, tá igual meu coração. Que nem a chuva você veio na invernada, perfumando minha casa e alegrando meu viver. Mas quando o sol bebeu açude até secar, quem poderia imaginar que levaria até você? Quando o riacho vira caminho de pedra e a voante vai embora, procura verde no chão. A terra seca fica só e num silêncio, que mal comparando eu penso, tá igual meu coração. Que nem a chuva você veio na invernada, perfumando a minha casa e alegrando meu viver. Mas quando o sol bebeu açude até secar, quem poderia imaginar que levaria até você? Só resisti porque nasci num pé de serra, e quem vem da minha terra, resistência é profissão. Que nordestino é madeira de dar em doido, que a vida enverga e não consegue quebrar não. Sobrevivi, estou aqui contando a história, com aquela mesma viola que te fez apaixonar. Tua saudade deu um mote delicado, que ajuda a juntar o gado toda vez que eu aboiar. Tua saudade deu um mote delicado, que ajuda a juntar o gado toda vez que eu aboiar. E quem vem da minha terra, resistência é profissão. Que nordestino é madeira de dar em doido, que a vida enverga e não consegue quebrar não. Sobrevivi, estou aqui contando a história, com aquela mesma viola que te fez apaixonar. Tua saudade deu um mote delicado, que ajuda a juntar o gado toda vez que eu aboiar. Tua saudade deu um mote delicado, que ajuda a juntar o gado.